os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... Nos anos 60, a juventude requebrava no ritmo do twist criado por Chubby Checker. A dança foi vista pela primeira vez em um programa de TV dos Estados Unidos em 1960. A ocasião marcava a estreia de um garoto de 17 anos que acabara de regravar a canção de twist. Diferente da versão anterior, que não teve êxito, esta ganhou repercussão. Ficou 40 semanas como a número 1 das paradas norte-americanas, vendendo mais de 70 milhões de cópias. Graças a ela, Chubby Checker se tornou celebridade meteórica. Chubby Checker, Pony Time. 1960. It's Pony Time! Get up! Association Windy 1967. Grasshoots, Let's Live for Today. 1967. I think of all the worries people seem to find, and how they're in a hurry to complicate their minds by chasing after money and dreams that can't come true. I'm glad that we are different. Better things to do. Let others plan their future. I'm busy loving you. 1, 2, 3, 4. Nice and easy, use my simple plan. You be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, give pleasure while we can. 2, 3, 4, sha-la. Inside me, got to feel you. The Platters foram um dos maiores grupos vocais dos anos 50. O grupo foi formado em Los Angeles em 1953. Venderam 53 milhões de discos e estão entre os primeiros grupos a entrarem para o Hall da Fama do Rock and Roll em 1990. Os componentes originais foram Tony Williams, o vocalista líder, Dave Lynch, tenor, Alex Oji, barítono, que foi substituído logo por Paul Robbie, Herbie Reed, baixo, e Zola Taylor. Eles foram dirigidos inicialmente por Ralph Bass e, pouco tempo depois, pelo empresário e produtor Buck Run. Buck trabalhou como arranjador para Muse Music. Escreveu canções, deu lições de canto e administrou seu próprio grupo, The Three Sons. Em 54, ele formou uma agência de talentos em Los Angeles e começou a trabalhar com um grupo de estudantes de escola secundária que se chamava The Penguins. Em 55, The Penguins se tornaram um dos primeiros grupos de negros a dividirem a lista das 10 mais com a canção Hear the Angel, Will You Be Mine? Platters, The Great Pretender. I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be, but I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. A crown, pretending that you're still. Roberta Flack, Will You Still Love Me Tomorrow? But will you just a moment's pleasure. And I believe the magic in your sight. Will you still love me tomorrow? Captain Etenil, Love Will Keep Us Together. 1975. Stop. Caixinha de Surpresa. O segundo álbum, Double Vision, foi lançado em 78 e ultrapassou a marca dos 5 milhões de cópias vendidas somente nos Estados Unidos. A faixa título e Hot Blood foram os destaques. Em 79 veio Head Games, novamente um sucesso com os hits Dirty White Boy e Head Games. Com mudanças na formação, a dupla procurava um salto de qualidade. Com a produção de Mutt iniciou um novo período com Ford, que trazia saques e sintetizadores. O grande sucesso chega em 84 com Agent Provocator, que inclui o hit I Want to Know What Love Is, cantada com intensidade por Graham. Em 87, ele lança o álbum solo Ready or Not. Foreigner, Waiting for a Girl Like You. 1982. Thank you. Without Heads, Pop Goes the World. 1987. Ladies and gentlemen, boys and girls, Pop Goes the World by Men Without Hats. Thank you. Paula Abdul, Cold Heart. 1989. Steve Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday. Yesterday. baterista Ian Moselle gravaram em 84 Fugazi, aproximando-se mais do hard rock do que do progressivo. O resultado foi positivo, uma vez que AC/DC Sin e Punch and Judy estouraram na Inglaterra. O conceitual Misplaced Childhood de 85 foi seu álbum de maior sucesso graças ao hit Kaylee. Marillion, Kaylee. Sonic, to feel so good. Such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. Your love is so good. Love it, so good. And that's what takes me high. Peter Gabriel, Sledgehammer. 1986. THU, All About Us.